Guilherme, eu falo aqui do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu, Foz Habita. Ao meu lado está o diretor superintendente aqui do Instituto, Valmir Leal Gritten, para falar para a gente sobre esse estudo que o Foz Habita finalizou sobre a recuperação do conjunto habitacional Lagoa Dourada. Seriam 560 casas construídas das 700 e 130 estão depredadas. São esses os números? Muito bom dia, Valmir. Bom dia a todos da CBN. Realmente, os números são impressionantes. O ano passado, já quando o prefeito Reni nos determinou que fizéssemos uma verificação, o departamento técnico do Foz Habita fez os levantamentos e é deprimente a situação, né? São casas onde as pessoas, tem um número de pessoas que já estão morando com vários problemas, desinfiltração, falta de encanamento, janelas que não abrem ou janelas que não fecham, enfim, soalhos, o problema é complicado, além das casas que foram depredadas e vandalizadas também, né, que precisam ser recuperado todo o conjunto, né? No total de 700 casas, nós temos que, na verdade, refazer o conjunto. Então, qual é o dinheiro previsto para refazer esse conjunto? Já existe uma verba prevista? Eu conversei com o secretário do Planejamento, Rodrigo Becker, e nós temos que fazer o seguinte, nós temos que viabilizar um pouco desse dinheiro com a Caixa Econômica, que é detentora também e parceira desse projeto, né? E o restante, infelizmente, vai ter que sair dos cofres do município. Nós estamos estimando aí a recuperação total do Lagoa Dourada em torno de R$3 milhões. Como que funciona a inadimplência? Também existe no Lagoa Dourada e nos outros, é claro, agrupamentos aqui no município? Esse é um fator que tem denotado muita atenção aqui por parte do Foz Habita. A inadimplência, ela cresceu muito ano passado, né? Nós tínhamos um histórico aqui de 30% a 35%, ela chegou a patamares de 60%, 70%, né? E nós conclamamos as pessoas para que efetivamente paguem em dia as prestações, né? Porque só pagando em dia que vai viabilizar novos recursos para a construção de novas casas. Novos empreendimentos nós vamos fazer aí. Nós temos aí já acertado com a Caixa Econômica, com a Coapar, milhares de casas que virão para Foz do Iguaçu. Mas, independente disso, é importante a pessoa pagar em dia a prestação, porque viabiliza justamente a construção de novas casas, né? Então, eu conclamo aí as pessoas que estão atrasadas, que venham até nós, tem um departamento especial para isso, é renegociada a dívida, né? Sem problema nenhum. Qual que é o impacto dessa inadimplência para o município? É muito grande, né? Visto que o Instituto de Habitação, ele visa exclusivamente a construção da casa própria. Então, se você imaginar que as pessoas não pagam em dia as prestações, essa verba oriunda dessas prestações, elas não entram nos cofres do Foz Habita. E, fatalmente, não pode o Instituto gerir as obrigações que foi criada. Qual que é a atual situação de outros conjuntos habitacionais do município nesse momento em Foz do Iguaçu? Nós temos hoje algumas construções em andamento, que é o caso do Jardim Primavera, da Vila União, o Parque do Lago, né, Grande Lago, também estão em construções, mas outras vão se somarem a essas nesse decorrer do ano. Mas temos também construções que deu problemas, né, que é o caso do conjunto residencial Bubas, do Santa Rita, do Duque de Caxias, o próprio Lagoa Dourada, né. Mas assim, de todos esses, o que eu elenco assim com maior prioridade para a gente recuperar é o Lagoa Dourada. Porque o poder público tem que dar uma atenção especial para aquilo. Aí é o que nós vamos fazer esse ano. Além dessa atenção, existe a previsão de outros investimentos no setor? Sem dúvida. Conforme o prefeito já anunciou, nós estamos aí trabalhando em cima de um projeto inovador na cidade, que é a construção de casas para os funcionários públicos municipais. Cerca de 2.000 casas já foi acordada, nós estamos agora vendo a área, como é que vai ser feito, um projeto diferenciado para atender justamente os funcionários públicos da Prefeitura do município de Foz do Iguaçu. Muito obrigado por essa entrevista aqui para a Rádio CBN. Tenha um bom dia de trabalho. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Bom dia. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.